te amou, querida. De ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. Perfídia, mandaste em troca, eu não esqueci. Das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti. Distraída no ambiente luxuoso em que sempre vivias, tu deixaste que murchasse as minhas flores, meu buquê de fantasias. E agora que adoras a quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Distraída no ambiente luxuoso que sempre vivias, tu deixaste que murchasse minhas flores, meu buquê de fantasia. Agora que adoras a quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz.